Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui, aquecidos e abrigados do frio lá de fora. A mensagem desta noite tem por título o seguinte: Jesus voltará, mas a quem ele está vindo buscar? Essa é uma ideia interessante. Nós vimos aqui em algumas mensagens sobre a volta de Jesus que não são todos que vão para o céu. Não porque Deus não queira que todos vão para o céu, pelo contrário. A Bíblia diz assim, que Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos se arrependam, para que Deus possa os perdoar, os transformar e os salvar para a eternidade, para a vida onde não há doença, morte, pecado para sempre, para a verdadeira vida. Deus quer que todo mundo vá para lá, mas Deus não vai levar ninguém acorrentado para o céu. Inclusive, quando Ellen White comenta esse assunto, ela diz assim, que o som da alegria, do prazer, da harmonia, da felicidade dos salvos seria uma tortura para o diabo e para aqueles que seguem o diabo. Porque eles ouvem o som da alegria, mas não tem alegria no coração deles. Já pensou que experiência horrível? Você, cheio do que é podre na tua alma, no teu coração, se encontrar lá no céu, onde tudo é paz, tudo é pureza, tudo é felicidade, tudo é amor. Já pensou que experiência horrível? Já pensou você ser miserável, onde todo mundo é milionário? Seu salário é 200 reais por mês. Na sua vizinhança, todo mundo ganha 1 milhão de reais por mês. Já pensou que coisa horrível, irmãos? Você ser a pessoa mais feia do mundo, no meio onde só tem gente linda. Pô, deve ser ruim, né? Não deve ser gostoso. Essa é a experiência, do pecado em meio às coisas boas. O pecado é podre, é ruim, é feio. E ele não vai se sentir bem no céu. Por isso que nem todo mundo vai para o céu. Porque alguns, infelizmente, preferem o pecado do que o céu. Mas abre a sua Bíblia, João 17, versos 14 a 20. Antes que a gente possa ir lá para a 1 Tessalonicenses. E vamos pensar um pouquinho, então, quem é que Jesus está vindo buscar? E essa é uma pergunta muito interessante. E nós vamos encontrar respostas na palavra. E aqui estão alguns versos muito interessantes. Quando Jesus faz uma das suas últimas orações, antes de ser preso, julgado de forma injusta, torturado e morto. Pouquinho antes da cruz, Jesus estava orando ao Pai. E a Bíblia relata uma oração linda, todo o capítulo 14 até o capítulo 16, contam um pouco dessa oração, dessa conversa que ele teve com os discípulos. E assim com a Bíblia aberta, então, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, João 17, a partir do verso 14, a Bíblia diz assim, Jesus falando, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quando você lê a Bíblia, você lê o Evangelho de João. Quando você lê a Bíblia, você lê o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas. Você lê as cartas de Paulo. Você lê o livro de Isaías. Você vê os livros de Moisés. Você lê livro de Jeremias, de Sofonias, de Abacuque. Essas são as pessoas que escreveram vários dos textos da Bíblia. Jesus não escreveu uma palavra. Mas Jesus é o fundamento de todas as coisas. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente se encontra com a pessoa que arquitetou a realidade. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. E João 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Entendem quem é Jesus? É o Deus que se fez carne, é o verbo que se fez carne. E habitou entre nós. E Jesus, ele andava com um grupo muito especial de amigos, 12 amigos. Ele tinha outros discípulos, os 70 que ele enviou para curar e pregar, etc. Mas esses 12 eram especiais, que Jesus ensinou eles mais de pertinho. Ainda assim, um deles era um demônio, uma pessoa que entregou sua vida à cobiça, cobiça em relação ao dinheiro, ao pecado, e se entrega ao diabo para trair Jesus, é Judas. Então, Jesus, o que ele tem na mão dele, no final da vida dele? Ele tem 11 pessoas. Para você manter uma estrutura como uma Coca-Cola, por exemplo, quantas pessoas precisam trabalhar para a Coca-Cola existir? Muita gente. Para fabricar a Coca-Cola, para distribuir, para vender, é uma ampla gama de pessoas necessárias para sustentar uma empresa. O que Jesus fez foi muito maior do que a Coca-Cola. Oh, mas não tem nem comparação. A Coca-Cola existe faz quanto tempo? 100 anos, 200 anos. Daqui a pouco Jesus volta, ela vai ser destruída, obviamente. Tudo que nesse mundo vai ser destruído. Agora, o que Jesus fez vai durar para sempre. Mas quando ele começou, quantos homens? 11. E se você voltar mais atrás ainda em Gênesis, quantas pessoas tinha lá? 2. Jesus começa com pouquinha, gente. E ele vai expandindo o seu reino de amor, de graça, de amor, de poder. E ele ora. E ele fala assim: Pai, eu não estou pedindo para que os meus discípulos se tornem alienígenas. Saiam do mundo, vão morar lá na lua. Fora do mundo, não. Eu peço que o Senhor os livre do mal. A gente tem que viver no mundo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ir para a igreja, tem que ir para o trânsito. Tem que viver. É a família, é os amigos, é o trabalho, é a vida. É aqui, não é em outro lugar. Mas aqui nós devemos estar livres do mal. É isso que Jesus orou. E ele fala assim: não oro somente por estes, se referindo aos 11, mas por aqueles que vierem a crer em mim, pela palavra que eles vão pregar. Jesus sabe o que vai acontecer. Ele vai morrer, os discípulos dele vão abandonar ele, Pedro vai negar ele, vai dar tudo errado. Mas ele vai vencer a morte. E quando ele vencer a morte, ele vai voltar e se colocar no meio deles. E dizer assim: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Mas Jesus não vai lá para brigar com eles. Eu amei vocês até o fim. Eu amei vocês. Eu entreguei a minha vida por vocês. E é exatamente isso que a Bíblia diz. João 13, verso 1. Olha o que diz a Bíblia aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele foi até o fim por nós, ele nos amou. E não só por nós, mas por todos os seres humanos do mundo. A Bíblia é muito clara nesse ponto. Eu vou ler um texto importante para vocês. A Bíblia diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, verso 2. Jesus não morreu só por uma igreja. Jesus não morreu só por um grupo de pessoas. Os moreninhos, os loirinhos, os branquinhos, os negros, os gordos, os magros, os católicos, os evangélicos, os ateus. Jesus não morreu só por um grupo. Jesus morreu por todos. A Bíblia diz assim: um morreu por todos, para que todos vivam por aquele que morreu e venceu a morte. Olha que mensagem linda. E todos são amados de Deus, mas nem todos amam a Deus. E vamos parar para pensar um pouquinho. Nós vamos analisar hoje algumas características éticas e espirituais exigidas dos cristãos a partir das instruções de Paulo aos Tessalonicenses. Abre lá a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Então, nesta carta, que fala muito da volta de Jesus, Paulo dá várias instruções éticas ou espirituais, que em última instância revelam o quê? De que maneira devem os cristãos que aguardam a volta de Jesus viver? Porque se nós temos uma esperança que o mundo não tem, se nós temos uma fé que o mundo não tem, se nós temos um amor que o mundo não tem, não se espera que os cristãos vivam como o mundo vive. Se o mundo faz do dinheiro, do sexo, da mentira, de mil coisas, os seus deuses, nós não somos assim. Porque nós só temos um Deus. É o Criador do Universo, é o Salvador da humanidade. Ele é amor, ele é perdão, ele é paz. Mas ele não tem por inocente o culpado. Esse é Deus. E não se espera que a igreja seja igual ao mundo. Se espera que a igreja seja diferente do mundo. Se no mundo reina mentira, que na igreja reine a verdade. Se no mundo reina um passar a perna no outro, que na igreja reine um ajudar o outro. Se no mundo reina um falar mal do outro, que na igreja reine um orar pelo outro, um ajudar o outro, abençoar e não maldizer. E a gente começa a ver que ser igreja não é só sentar num banco de madeira e assistir um sermão, cantar uma música. Ser igreja é ter a verdade no coração. E tendo essa verdade, colocar essa verdade na vida, no trabalho, no estudo, no mundo, sendo libertos do mal, não seguindo o caminho do mal. E 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 a 4, Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E o verso 10: para aguardardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, existem algumas coisas importantes aqui. Quem são aqueles que vão estar prontos quando Jesus voltar? É uma classe de pessoas que tem fé, mas é uma fé que opera. Abre sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 6. Volta um pouquinho aí no Novo Testamento, é bem pertinho aí de 1 Tessalonicenses. Depois nós vamos voltar para 1 Tessalonicenses de novo. Gálatas 5, 6. Para mim, esse é um dos versos mais importantes de toda a Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, e a palavra de Deus vai dizer assim pra gente, dentro da discussão de Gálatas, né? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Qual que é o tipo de fé que salva? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Quem tem fé, tá salvo. Fé em Deus. Fé na verdade. Tá salvo, pela graça de Deus. Que tipo de fé é essa? É uma fé que se materializa no amor. Existe hoje em dia uma ideia de fé que é muito parecida com superstição, com crença. Eu creio que se eu tiver pensamentos positivos, vai dar tudo certo na minha vida. Então eu começo a mentalizar. Vou ficar rico, vou ter isso, vou ter aquilo. Se eu tiver pensamento positivo, eu vou conseguir. Algumas pessoas pensam que fé é isso. Fé é desejo positivo. Fé é acreditar. Ah, eu acredito que talvez Deus exista. Eu tenho fé em Deus. Agora, na Bíblia, fé não é nada disso. Hebreus 11 diz que a fé é certeza e convicção. Fé não é eu acreditar que talvez Deus exista. Fé é certeza que Deus existe. Eu não tenho dúvida. Ah, mas eu não posso ver. Não posso. Mas eu não estou em dúvida sobre isso. Tenho fé em Deus. Certeza que ele existe. Certeza que ele me ama. Certeza que ele está na minha vida. Por inúmeras razões. E cada um tem as suas razões. Agora, essa fé, que é a minha certeza de que Deus existe, que está na minha vida e etc., ela gera amor no coração. Ela atua através do amor. Porque, em última instância, o que é fé em Deus? É fé no Senhor, que é amor. Se Deus é amor, eu tenho fé nele. Por que eu não vou amar? Não faz sentido, não é verdade? Eu digo assim, olha, eu tenho fé em Jesus. Tá, eu sou um mentiroso. Poxa, mas Jesus pregou contra a mentira. Como é que você tem fé em Jesus e vive o contrário do que ele diz? Vocês entendem? Essa é uma fé verdadeira? Não, essa é uma fé mentirosa. É uma fé falsa. Mas a fé verdadeira é o quê? É uma fé que atua em amor. Que tipo de amor? O amor abnegado, que se esforça pelo outro, que ora pelo outro, que ajuda o outro na medida das suas possibilidades. Não só materialmente, porque a gente pensa assim, vou fazer o mínimo, né? Vou trazer uma cesta básica para alguém e depois não sujo mais as minhas mãos. Não. Às vezes você pode ajudar muito mais uma pessoa não dando cesta básica para ela, mas indo lá visitar, orar, conhecer o problema familiar, conhecer as questões que movem ali, que geram problemas na vida dela. Não basta lá dar uma cesta básica, fiz a minha parte, agora vou embora. É assim que você trataria o seu filho que estaria com problema? Você vai lá, joga uma cesta básica na porta e vai embora. Você não faz assim com o teu filho. Por quê? Porque você ama o teu filho, certo? Você não quer só dar uma cesta básica para ele. Você quer saber como é que ele tá, conversa, ora, etc. Com as pessoas da mesma forma. Não tem que ter essa ilusão, fazer o mínimo. Não, a gente tem que fazer o máximo, o melhor que a gente puder. Outra coisa. Quem são os salvos que estarão prontos quando Jesus voltar? São aqueles que reconhecem que eles são eleitos por Deus. João 15, verso 16, a Bíblia diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Eu, porém, vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que escolheu a gente. O caminho é inverso. Não somos nós que nos salvamos, é Deus que nos salva. Da mesma forma como não fomos nós que nos demos a vida a nós mesmos. Foi Deus que nos deu a vida. O caminho é sempre inverso. Então quem é o salvo? Não é aquele assim que eu tô me salvando aqui porque eu guardo sábado, porque eu não como carne de porco, porque eu não faço sexo fora do casamento, porque eu não minto, porque eu não adoro ídolos, porque eu não faço isso e não faço aquilo. O salvo é aquele que entende assim: Jesus me salvou e é por isso que eu não quero fazer nenhuma dessas coisas. É o caminho inverso, ok? Quem são aqueles que estarão prontos quando Jesus voltar? Aqueles que aguardam o Senhor, confiando nele para a salvação. Não podemos confiar em nós mesmos para a salvação. Devemos confiar nele, o Salvador. É outra história. Agora vamos lá, capítulo 2, versos 10 a 12. De 1 Tessalonicenses. Olha que espécie de vida Deus quer colocar na nossa vida. Vamos analisar se é assim que a gente tem vivido ou quanto que a gente tem que melhorar para chegar nesse ideal. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Texto interessante, e a Bíblia diz assim: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabei ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: eu e os meus amigos, Paulo falando, vivemos no meio de vocês de forma justa, piedosa e irrepreensível. E nós tratamos você como um pai trata um filho, exortando, consolando, admoestando, para que vocês também vivam de modo digno do Deus que chama vocês para o seu reino e glória. A maldição das igrejas é que existem muitas pessoas dispostas a receber dízimos e poucas pessoas dispostas a amar, perdoar, ensinar a verdade, ajudar as pessoas nas lutas em relação à família, à saúde e etc. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? É muito mais fácil eu fazer um show aqui, toco violão, canto, pego o dinheiro de todo mundo, falo meia dúzia de abobrinha, mando o povo embora. Muito mais fácil fazer isso do que gastar aqui 40, 50 minutos tentando fazer vocês entender a Bíblia. Dá trabalho, a Bíblia é uma mensagem espiritual, uma mensagem profunda, implicações complicadas. Você vê, nós estamos aqui, nós vamos estudar 8 dias seguidos a volta de Jesus. Tem igreja por aí que você vai um ano inteiro e não fala na volta de Jesus uma vez. Vocês estão entendendo a questão? É complicada. E Paulo diz sobre ele algo que nós deveríamos poder dizer sobre nós: vivermos uma vida justa, piedosa e irrepreensível. Isso não quer dizer, irmãos, que é uma vida sem pecado. Esse mesmo Paulo que disse isso escreveu lá em Romanos: eu não entendo o meu modo de agir. O mal que eu não quero, eu faço. Paulo era humano como todos nós, era falho como todos nós e era pecador. Ele não está dizendo o contrário aqui, mas ele está dizendo o seguinte: mesmo nós sendo pecadores, podemos viver uma vida justa? Podemos. Porque ninguém é obrigado a mentir. Ninguém é obrigado a dar calote na praça. Ninguém é obrigado a fazer fofoca. Nós continuamos pecadores, entende? Nós temos falhas, erros, dificuldades. Mas nós não somos obrigados a viver uma vida injusta. A viver uma vida sem piedade, sem misericórdia, sem amor, sem perdão. Nós não somos obrigados a viver uma vida que as pessoas olham e dizem assim: olha aí, um cara que diz que é cristão, mas é um ladrão, é um mentiroso, é um hipócrita, bate na mulher, sei lá o que que acontece. Ninguém precisa viver uma vida assim. Nós podemos viver uma vida limpa, reta, correta, digna do Deus que nos chama para o seu reino e a sua glória, compreendendo que nós somos uma família. Assim como Paulo tratava os irmãos como filhos, nós devemos nos tratar como irmãos, como irmãs, como amigos. Não fazer o mínimo uns pelos outros, mas fazer o máximo que a gente puder, ok? Essa é a mensagem de 1 Tessalonicenses. Agora vamos nos concentrar um pouquinho no capítulo 4, versos 1 a 11. E aqui está o centro da mensagem desta noite. E Paulo vai dar algumas instruções importantes sobre o nosso estilo de vida. E ele diz assim a partir do verso 1 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos amizamos e testificamos claramente, ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chama para impureza, e sim para santificação. Dessa forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês mesmos estão inteirados que vocês devem amar uns aos outros. E, na verdade, estão praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligentemente viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Irmãos do céu, deixa eu dizer algumas coisinhas para você. A Bíblia regulamenta várias áreas do nosso estilo de vida. A Bíblia é uma mensagem ampla. Não é à toa que a Bíblia é um livro grande, não é um livrinho pequenininho. Ela fala muita coisa sobre muitos assuntos. E a Bíblia fala da alimentação, por exemplo, não comer carnes imundas. Levítico 11. Deus fez separação. Tem coisa que pode comer e tem coisa que não pode comer. Porco não pode comer, irmãos, não adianta. Ah, mas Deus purificou tudo. Jesus morreu para purificar pessoas, não foi para purificar porco. Pronto, é o que a Bíblia diz. E é a mensagem bíblica. E só você vai ser beneficiado por não comer as coisas imundas. Não sou eu, porque eu não vou comer mesmo. Outra coisa, diversão. A Bíblia fala de um princípio que a gente deve não desperdiçar tempo com maldades e futilidades e não ter vícios de forma geral. É errado assistir filme? Não é errado. É errado gostar de música? Não é errado. Inclusive é a vida normal e natural. É a vida. Só que assim, a grande maioria dos filmes e músicas do nosso mundo existem para glorificar o pecado. Para tornar o pecado algo aceitável, normal, bonito, prazeroso, como se fosse algo maravilhoso. Assiste um filme. O mocinho do filme vai matar no mínimo 50. Esse que é o mocinho. Imagina o mauzinho. O cara bom do filme dá tiro em 50. É verdade ou não é? Joga bomba em 50, no mínimo. Pra matar 50 ainda é pouco, né? Se ele for bom mesmo, ele mata mais do que 50. Você teria coragem de matar uma pessoa? Vocês entendem o peso de matar uma pessoa? Mas o filme vai fazer você pensar o quê? É bom, que é legal, que é normal. Depois a gente não entende por que as crianças estão tão terríveis. É, ninguém entende, é verdade. Nós somos muito burros. Você só alimenta sua mente com isso. Você vai querer que vai surgir o quê? É isso mesmo. Então, não desperdiçar o nosso tempo com maldades e futilidades em geral. E a Bíblia é contra os vícios também, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não me deixarei prender por coisa alguma. Não se deixar prender pelas coisas. Agora, vamos nos concentrar um pouquinho mais sobre as coisas que esse texto nos diz sobre a sexualidade e a vida financeira. Bom, queridos, a sexualidade é algo muito íntimo, muito pessoal e muito importante. O pastor não tem direito e não tem vontade de se intrometer na intimidade de ninguém. Não é o objetivo nosso. Cada qual é dono do seu corpo, da sua vida, faz o que quiser, faz o que não quiser. Mas o pastor está aqui para pregar uma mensagem bastante importante que pode te seduzir para te levar para o inferno. Onde nunca mais vai ter sexo, tá? Onde nunca mais vai ter amor. Onde nunca mais vai ter prazer. Onde nunca mais vai ter vida. Então entendam a seriedade das coisas. E é o seguinte, sexo não é pecado em si, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, venerável, né, é o leito sem mácula. A união sexual é uma coisa bela, bonita, que Deus criou desde o Jardim do Éden, através do qual Deus preserva a raça humana. Porque todos nós nascemos do sexo. Natural, normal. Agora, o que é pecado? Pecado é fornicação, que é o sexo entre solteiros. Pecado é adultério, que é o sexo de gente casada com outra pessoa além do seu cônjuge. Pecado é luxúria, prostituição e imoralidade em geral. Agora, vamos pensar um pouquinho. Por que é pecado? Parar pra pensar. Você não pode aceitar assim, que essas coisas são pecados sem você parar pra pensar por quê. Aí deixa eu dizer pra vocês. A mídia, ela vende uma imagem de que o sexo sempre é bom, sempre é prazeroso e nunca dá nada errado. Essa é a imagem dos filmes, a imagem das novelas, é a imagem das propagandas, é a imagem das revistas pornográficas, é a imagem de que o sexo sempre é gostoso, sempre é bom, nunca dá errado. Mas nós já somos adultos, pelo menos a maioria de nós, o suficiente, para saber que isso não é verdade. Nem sempre o sexo é bom. É difícil admitir isso? Não. Normal. Às vezes não é bom. E o sexo envolve, muitas vezes, as pessoas em várias frustrações. Sexo é uma coisa íntima. Você não entrega a sua intimidade para qualquer um. Porque se você entregar, você pode se machucar e se machucar feio. Porque envolve os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa vida. Num primeiro momento, pode ser bom, mas isso cobra um preço caro. E a gente tem que parar pra pensar. É muito ruim quando as pessoas traem esse laço. É muito ruim quando vem uma gravidez indesejada. E o problema nem é só esse. Mesmo que você tiver certeza que de um sexo ilícito, entre solteiros, entre noivos, sei lá o quê, não vai vir filho, não vai vir doença, não vai vir nada. Mesmo assim é errado, porque você está colocando algo acima da vontade de Deus. Porque o sexo ficou mais importante do que Deus. E qualquer coisa que a gente coloque acima da vontade de Deus, além de nos machucar nesse mundo, nos tira a vida eterna. Não é porque a gente é contra o sexo que o sexo é pecado. Não, pelo contrário. Sejam fiéis, desenvolvam a vida de vocês como casais, casem, sejam felizes. Sejam muito felizes, é o nosso desejo. Sexualmente, para ser bem específico. Mas tomem cuidado. Especialmente porque do sexo vem filho. E depois, especialmente vocês, mulheres. O camarada vai embora e você tem um filho pro resto da sua vida. Tem que tomar cuidado, não é brincadeira. O camarada que não tem a dignidade de casar com você pra poder desfrutar da sexualidade, a hora que fica grávida, ele vai pensar, bom, então, eu não tô casado, então agora, veja bem, né, ó, a gente sabia que podia acontecer, né, aconteceu, tchau. Pro resto da tua vida, você tem um filho. E esse camarada tá onde? Tá fazendo filho em outros. E nem é só por esse problema de fazer filho em outros, é por você. Então toma cuidado. Analisa o que você faz da tua vida. E coloca Deus acima de tudo, porque a gente pode perder um prazer, pode. Mas a gente pode ganhar outros maiores e melhores. Tá bom? Ficou o recado com bastante carinho aí do pastor pra vocês. Os limites que Deus coloca para o sexo não têm por objetivo cercear a liberdade humana, mas proteger a liberdade humana contra o pecado e a morte. Não é pra tirar o prazer, não é pra tirar a alegria, não é pra tirar um pouco das coisas boas que nós podemos ter nesse mundo, porque o sexo pode ser ruim, mas também pode ser bom. Ninguém vai tapar o sol com a peneira. E o objetivo de Deus não é tirar o que é bom. É resguardar a nossa vida pra gente desfrutar o que é bom no contexto do amor, do compromisso, da verdade. Pra quando tiver um filho, não é pra ter uma notícia ruim. Pra quando tiver um filho, é pra ter uma notícia boa demais. Maravilhosa. Vamos ter um filho. Tá bom? Pensem com carinho. Vamos pensar também um pouquinho no mundo do trabalho e do dinheiro, que Paulo coloca em 1 Tessalonicenses, que ele diz, né, olha, cada um trabalha com a sua própria mão. Em outro texto, Paulo diz assim, quem não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, não come. É bem simples, tá? Ô mãe, posso ser vagabundo? Pode, não vai comer nada, filhinho. Paulo que tá mandando, tá? Eu, os meus mais novinhos aí, viu? Fica esperto, tá? Então é o seguinte, meus amados. Muitas pessoas não estão dispostas a trabalhar duro, mas desejam desfrutar do que o dinheiro pode proporcionar. Todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter boas roupas, todo mundo quer ter celular, todo mundo quer ter carro, todo mundo quer ter perfume, todo mundo quer ter um monte de coisa. Mas tem pessoa que quer ter as coisas, mas não quer trabalhar. E essa lógica não funciona, né? Porque quem quer viver assim vai buscar atalhos. Aí assim, se o pai é rico, se a mãe é rica, ou se o pai tem alguma coisa, enquanto o pai dá, ele tem. O pai morre, vai morrer de fome também, porque não sabe fazer nada na vida. Então, aprendam a trabalhar. E trabalhar envolve coisas ruins? Claro que envolve. Acordar às 6 horas da manhã com esse frio aí nunca vai ser gostoso. Não é gostoso nem nunca vai ser. Mas receber o teu salário no fim do mês é muito gostoso. É prazeroso, é gostoso você sustentar a tua casa, você viver, você saber que no fim de tudo a gente vai esquecer toda a dor, todo o sofrimento e vivemos de forma digna, trabalhando, fazendo as coisas corretas. Outras pessoas buscam atividades desonestas. Aí é uma coisa complicada, irmãos. Enriquecer à custa do vício do outro. Seja o vício lícito ou ilícito. Vai vender droga, vai vender cachaça, fumo, cigarro. Você pode ganhar muito dinheiro vendendo cigarro, bebida. Não é proibido, você não vai pra cadeia por vender cigarro ou bebida. Mas e o preço que isso cobra espiritualmente? Você tá vendendo o mal, a morte, o pecado. Então não vamos se envolver com isso. Vamos trabalhar em fidelidade. A Bíblia nos exorta a trabalhar e nos portar com dignidade com os de fora, de forma que nada venhais a precisar. Cada um se sustentar. Claro que não é vergonhoso a gente ajudar uns aos outros no termo financeiro. Nós não somos donos da realidade. Por vezes nós temos dificuldade. Podemos pedir ajuda e receber ajuda. Mas o ideal é esse. Cada um trabalhar para que não venha precisar nada de ninguém. Cada um. Deus dá a dignidade para a pessoa se sustentar e etc. E nós devemos direcionar a nossa vida de trabalho em submissão a toda a lei de Deus. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não venda a tua fidelidade a Deus por R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, R$10.000 por mês. Não venda. Deus pode te dar isso tudo e muito mais, sem você transgredir. Não tenha medo. A Bíblia diz que ele vai te sustentar com a herança de Jacó, teu pai. Jacó era um homem pecador, merecia ir para o inferno. Pobre. Saiu lá da terra da mulher dele lá, rico, abençoado pela graça de Deus. Camarada que não merecia nada. Um mentiroso, Jacó. E Deus pega pessoas que não merecem nada e dá tudo. Não duvide de Deus. Deus dá tudo pra gente. Tanto é verdade que... Deixa eu ver quem que tá com cara de fome aí. Faz uns 10 dias que não come. Não, acho que ninguém. Tá todo mundo bem aqui. Vocês podem ter dificuldade? Podem, eu tenho dificuldade, todo mundo tem. Nós estamos vivos pela graça de Deus, ele nos sustenta, ele nos ama muito. Ele prova isso pra gente a cada dia. A Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Você não precisa da mentira pra vender nada. Uma das maiores maldições da vida das pessoas é que elas imaginam que para vender tem que mentir. Não precisa prometer pro cara que a geladeira voa para vender geladeira. Vocês entendem? Tem gente que só sabe vender mentindo. Não tem outro caminho. Para vender tem que mentir. Aí tem que prometer que a geladeira voa. Tô dando um exemplo assim bem esdrúxulo, mas vocês sabem bem do que a gente tá falando. Não precisa. O produto é tal, a qualidade dele é tal, o valor é tal. Acabou. Ninguém vai comprar um sapato lá, mentir pra ele que ele vai durar 10 mil anos. Não adianta, tá bom, a gente sabe que uma hora acaba o negócio. A gente compra outro depois. É a vida. Não precisa mentir pra vender. Trabalha com honestidade, Deus vai abençoar. A gente sempre gosta de dar estoque porque é importante. E assim, todos os outros mandamentos de Deus. Tá bem? Trabalhem com fidelidade à lei de Deus e Deus vai abençoar em todas as coisas. Pra terminar, 1 Tessalonicenses capítulo 5... versos 6 a 22, vamos terminar assim com uma visão geral daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida? E a Bíblia vai nos dizer assim. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal pelo mal. Pelo contrário, segui o bem entre todos vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orem sem cessar. Em tudo, deem graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, julguem todas as coisas, retenham o que é bom e se afastem de toda forma do mal. A palavra de Deus prega o que a gente chama de sobriedade. A sobriedade é o contrário da embriaguez. Isso pode ter uma dimensão literal, não usar drogas, não beber, pode ter essa implicação, ou uma implicação da consciência, uma coisa um pouco mais metafórica. A gente não viver com ilusão na cabeça, mas viver sóbrios com a realidade das coisas. Ter consciência da vida. É isso que a palavra de Deus está pregando. Tenha consciência, tenha sobriedade. Tá bom? Em tudo, tenha fé, tenha amor e creia na salvação através de Jesus. Jesus é a única esperança, foi Ele que carregou os nossos pecados na cruz. Mesmo que a gente não pecar nunca mais daqui pra frente, nós temos todos os nossos pecados do passado e nós só podemos ser salvos porque Ele morreu por nós. Porque Ele perdoa todos os nossos pecados. É assim que a gente vai viver em união com Deus. Deus não é aquele que você busca em última instância. Em último momento, na hora que tá morrendo, na hora que tá com dor, na hora que tá com um problema muito sério. Não, Deus também pode ser buscado nessas situações. Mas busque a Deus em todos os momentos, divida com Ele a alegria da vida, todas as coisas. Faça de Deus um amigo, porque é isso que Ele é, um grande amigo, que tá com a gente todos os dias. Outra coisa, consolar e edificar uns aos outros. Se ajudem, consolem nas tristezas, nas dificuldades. Vocês se conhecem, vocês vivem perto. Eu vou embora. A partir de domingo eu não tô mais aqui. E eu não tenho condições de fazer isso por vocês. Mas vocês têm condições de fazer isso por vocês. Se ajudarem, se amarem, se perdoarem naquilo que houver erro, porque sempre um ou outro vai errar, e edificarem uns aos outros na fé. Outra coisa, não retribuir o mal com o mal. Existem aquelas histórias famosas, né? Lá em 1930, um homem deu um tiro num outro de uma outra família. Aí um começa a matar o outro, um começa a matar o outro. Pra vingar o outro. Existem famílias aí, especialmente na região nordeste do Brasil, foram dizimadas por isso aí. Porque um cometeu uma besteira, o outro, em vez de perdoar, então vou matar também, aí eu vou matar também, vou matar também. E um entra com problemas com os outros, né? Então, não retribuir o mal com o mal. Fez o mal, pode ser um mal terrível. Perdoe. É o exemplo de Jesus. Jesus está sendo morto numa cruz e ele invoca o perdão de Deus para aqueles homens que estavam matando ele. Por mais difícil que seja, vamos seguir o exemplo de Jesus. Amparar os fracos. Fracos no corpo, fracos na fé. Talvez todos nós sejamos fracos. E suportar as fraquezas uns dos outros. Nos alegrar em Deus. Nos alegrar no louvor, nos alegrar na oração, nos alegrar no estudo da Bíblia. Orar. Orar sem cessar. Buscar a Deus nos bons momentos, maus momentos. Ser grato. Gratidão. Tem muita gente reclamando de tudo nesse mundo. Tudo é palavrão e maldição e reclamação. Tudo bem, irmãos, eu acho que existem coisas ruins. A gente pode reclamar. Eu posso reclamar. E a Bíblia diz assim, se você quer se queixar de alguma coisa, queixe-se dos seus pecados. É o que a Bíblia diz. Você quer reclamar? Reclama assim. Mas que desgraçado que eu sou. Oh, devia ter falado a verdade, eu menti. Senhor, me perdoa. Disso você pode reclamar. Da tua mentira, do teu egoísmo, da tua fofoca, da tua maldade, do teu vício. Dos teus erros. Disso você pode reclamar. Reclamar da vida, não reclama, porque a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa e, inclusive, a gente quer viver para sempre. Para sempre em amor, para sempre em fé, para sempre louvando a Deus. Porque a maldição não é a vida, a maldição é o pecado. Não confunda as coisas. Outra coisa, se abster de qualquer forma do mal. Tem muita coisa que é mal, que vocês sabem que é mal, que eu não falei aqui. Não dependam de eu falar aqui para vocês saberem que é mal. Vocês sabem. Deus deu para vocês inteligência. E acima da inteligência, Deus deu o Espírito Santo. Para mostrar o que é mal, o que é bom. E a gente sabe aquelas coisas que nos fazem mal, nos fazem bem. Vamos escolher o bem para a nossa salvação. Para a nossa paz. E a gente termina a mensagem de hoje com uma pergunta bastante pessoal e importante. Você. Cada um de vocês que veio aqui essa noite. Você deseja viver de forma digna do Evangelho em todo o seu estilo de vida? Isso não é uma promessa que você não vai pecar. Isso não é uma promessa que você vai estar acima das fraquezas da humanidade. Não. É uma promessa que em tudo na tua vida, na tua sexualidade, no teu trabalho, na tua relação com a amizade, na tua relação com o trânsito, na tua relação com a vida, você vai buscar fazer o melhor para Deus, para as pessoas. E naquilo que você errar, você vai buscar a Deus pedindo perdão e transformação. Você entendeu a seriedade disso? Se a gente parasse para pensar mais nessas coisas e crescer e melhorar, a vida podia ser muito melhor do que ela é. Vocês concordam comigo? Eu acredito nisso. Eu não sou professor dessas coisas aqui. Eu estou aprendendo junto. A gente aprende com Deus, divide com vocês. Todos nós temos que crescer e melhorar. Ninguém deve julgar o outro. Ah, porque o outro lá transa, porque o outro lá mente, porque o outro lá não sei o quê. Não, não é o outro, é você. Porque o outro pode fazer tudo lá e você julga, tá no mesmo barco. A Bíblia diz assim, se você julga, você não é. Você já não é mais quem cumpre a lei, você já é o juiz. E só tem um que é juiz. E o nome dele é Jesus. E Jesus sendo o juiz é o que pode condenar, não é? Porque o juiz bate o martelo, tá condenado. E o que ele faz antes de condenar? Ele morre para salvar. Para não condenar. Esse é o caráter do nosso juiz. Para não nos condenar pelos nossos pecados. Ele morre por nós. Mas e você? Entendeu? Deseja viver de modo digno do Evangelho em todo o seu estilo de vida? Se você deseja isso de forma sincera, de forma individual, eu vou dar um minuto para cada um fazer a sua oração pessoal, se entregar a Deus. E se você quiser uma oração especial para Deus te dar poder para viver a verdade, depois dessa oração pessoal, coloque-se em pé e venha aqui à frente. Louvado seja Deus pela oração de cada um. Fico muito feliz de saber que vocês reconhecem que vocês também são pecadores, porque quando a gente faz isso, Deus perdoa a gente. Deus transforma a nossa vida. Vamos agradecer por isso e vamos orar nesse momento. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, o Senhor tem um ideal de vida, Pai, para a nossa vida, que é maravilhoso, Deus. É um ideal de amor, de fidelidade, de fé, de honestidade, de pureza. E todos nós nos sentimos muito pequenos diante desse ideal, Pai. Nós somos miseráveis pecadores, Pai. Entregamos a nossa sexualidade ao pecado. Muitas vezes, nossa relação com o dinheiro, nossa relação com as palavras, com a reclamação, com murmuração, com tantas coisas, Pai. E nós admitimos isso para o Senhor e pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai. Senhor, aqueles que têm conhecido a Tua palavra essa semana, Pai, o Senhor sabe que é muita coisa que tem que mudar na vida deles, como é muita coisa que tem que mudar na vida de todo mundo. E nós Te pedimos, Senhor, dê forças a eles e a todos nós, Pai. Que o Senhor coloque amor no nosso coração, coloque pureza, coloque honestidade, e que possamos realmente, Pai, ser pessoas que estamos no mundo, mas que não se contaminam com o pecado nesse mundo, Pai. Papai do céu, dá-nos uma ótima noite. Vai trabalhando no coração daqueles que hão de aceitar o apelo do batismo. O Senhor sabe quem são, eles sabem quem são também. E que o Senhor possa confirmar essa decisão e preparar eles, Pai, para que em breve eles possam descer as águas batismais, Pai. Abençoa todos nós, abençoa-nos amanhã na pregação da Tua palavra. Leva-nos para casa agora na Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém.